me escucha Luis y el sorteo. Juliette, bom dia. Bom dia. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Está autorizado, reporte ao término. Quem é, tchau? você, o reporte finalizado, seu bom dia. Bom dia. 433, prosseguim. Gael Leda Brites.